assim de uma tristeza tropeça. Minha coragem muda em cansaço. Toda sincera que se preze de riqueza acaba sempre no melhor pedaço. Nessa cala o João não prepara aqui, estamos na sala com pipoca e bala e urubu sacudindo. com pipoca e bala e urubu sangue. O tempo corre, o sul é de escorre, vem a guia de boi, e um corre, corre e um mocinho chega. Thank you. Thank you.